Aquilo, whisky, são os 3000, libera a direita. Táxi autorizado via Alfa, chamante dos LED. Confirmo. Conhece o horário? Salvador, muito bom dia, Avianca. Alfa Victor Charlie. Eu sigo Alfa Victor Charlie. Alfa Victor Charlie, solicita autorização de reboque do pátio 3 para a posição de número 5, pátio 1. Você está autorizado e só no término. Ok, seguinte, a porta do eterno. NR251, chama agora o centro Recife em 125 décima 1, alterna 13325. 1251, 3325, 625. Jack Luiz, ingresso via Juliette, contando a parte principal, Lima, Mike, na Quebec, reporta para o ingresso na pista. Categoria? Não, é Alfa Bravo Charlie, o da aeronave. Não, isso falta sim. Mike a Lima, após curva direita na Mike, após a esquerda na Quebec, e a porta. Salvador, Avianca Alfa Victor Charlie, informa termo do reboque. Obrigado, bom dia. Perfeito, bom dia. Pode guiar, tem que ingressar via pista, taxi sobre a pista e libera na segunda taxi à esquerda, no taxi lógico, para parte 4. prosseguir até o parte 4 para evitar que eu retorne para o parte 3, ok? Ok, eu vou entrar em contato com a mesma seria para quantas pessoas o transporte? É contato com o certo. Diga. Solicito autorização de reboque da ponte 11 para a ponte 10 no parte 11. Autoridade de fundo da câmera. Track no... tem condições de ligar a presença? Ok, gente, reporta o nosso taxi ali, ok? Para o próximo táxi via pista. Whisky, mantenha a posição por gentileza, tem coordenação com a infra-aero. Para informação, coordenação com a infra-aero, tá, eles estão designando um micro-ônibus para prosseguir até o pátio 4 e um balizador para estacionamento. Informa que o pátio 3 não tem uma vira vaga. Confete Catango, ok. A Fred está em contato aqui. Fred está se retornando ao gate 11 para prosseguir para a remota do pátio principal. Ok, retornando para o gate 11. Isso. O'Neill Tyler 672, that's the dinner position. Descend to 4,000 feet, runway 10013, expect ILS X-ray, runway 10. Expect ILS X-ray, runway 10, that's correct, altimeter set to 1013. Delta Tango na ponte 11. Ok, gente, bom dia. chegando. A autorização da Léo, por favor. Jardim Leão, nível 360, da coluna 0 com a direita, perfeito saída da EL. Leda após DCT e Rumi, intercepta P novembro 857, prossegue com fome. 5453, ao transponder, 1980, controle. Autorizado, autorizado, 360 para o Galeão. Decola da 10 com curva direita, da EL, Leda e Rumi. Alta November 857, após conforme. 5453 é o transporte, 119.8 é o controle, voo 190. É correto, aponta para o luxo. Camará. Thank you. Station é 6225, fora de bomba, para a chegada bomba, se deixa para 4210, ajuste 1013. Pro de bolsa, né? Chegar a bomba para 4000, 1013, 625. right again. Report to the front exit. Let it go to the alpha and then report before right again. Before turning the second intersection left and to enter the Pro 1, your gate is 1-0. Roger, continue on up, but then second on the left to apron 1, gate is 1-0, Italia 672. Janeiro 6225, desce para 2000 pés, ajuste 1-0 no 3, reporte localizador livre, aliás. Para 2000, reporta o meu localizador, 6225. Basta retornar 1-0. 4 horas de autonomia, alternando Brasília. 186 no meu veículo para onde está. Thank you. 9611, comercial, controle 19XE, bom dia. 98961, bom dia. Zero 961, contato radar, 6DL, subou 360. 3609-61. Solidaria pro 961 no Leda Irumi. Somente direto Leda, 961. Leda no 961. Está autorizada a porta alterna. Porta alterna, Alfa e